Yeah. Andrax. 2012. Aqui embaixo eu só sou mais um rapaz comum que tenta viver de acordo com o que a vida manda. Escuto vozes por todo lado me falando da obra santa. Prefiro ficar por aqui, é onde sei que estou pisando. Eu sei o que estou fazendo, muito obrigado pelo vosso plano. Obrigado pelas noites mal dormidas por minha causa. Agradeço todo esforço, eu agradeço todas as palavras. Eu sei que é assim, todo mundo tem o seu karma. Quem não compra e vive assim, as idas e vindas dessa vida marca. Sente o gosto aqui na hora, não passou nem um segundo. Foi na hora, queima-roupa, o tiro fez um ferimento profundo. Eles vão falar enquanto a língua permitir. Se eu for levar tudo em conta, infelizmente eu não saio daqui. Só vou voltar atrás quando a culpa não permitir que eu siga em frente e continue com tudo isso aqui. A válvula de escape, a emergência do espírito, o único meio de alívio quando tudo está perdido. Ninguém sabe da minha vida, então não julgue o que está vendo nessa existência onde sempre provo desse veneno que me serve em todo dia. Se eu escolher no cardápio, quero coisas mais saborosas, vou escolher o meu próprio prato e me servir como todo mundo aqui se serve. Eu vou ir no self-service da vida onde todos querem. Mas lá embaixo eu não quero ser mais um comum. Estou trabalhando pra não ser mais um marionete. Escrevo versos sinceros da alma onde tudo acontece. Aonde saio, vou buscar inspiração, desviando dos inimigos que se concentram nessa multidão. Estou bem à vontade, não vou ser mais atingido por comentários maléficos que proferem sobre o meu serviço. Se é falso ou se não é, não é você que vai dizer. Sei muito bem o que estou fazendo, embora você não possa perceber. Sigo na Matrix, escolhendo meu armamento pra lidar na selva de pedras de concreto, perto do muro dos lamentos. Entro e saio das portas que se fecham por vontade própria. O alarme não foi acionado, considero mais uma vitória. Aquele que caminha com as suas próprias pernas, mesmo querendo me derrubar, a evolução será eterna. Eu sei que escuta meu nome por onde passa, inevitável, pois sou aquele denominável, abominável, notável. Estrutura fortificada pelas páginas escritas. Quando eu mesmo escuto isso, eu me orgulho de todas as linhas. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. Não dá, não deu, não daria de jeito nenhum. Aqui em cima eu só sou mais um rapaz comum.